still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. Visit The Strokes. Alô, alô, Rádio Inconfidência Mineira. Vamos formar neste momento a rede Colgate Palmolive para a transmissão de O Crime Não Compensa. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Emissoras associadas do Rio de Janeiro, BRG3, Rádio Tupi em ondas médias, e ZYC8, Rádio Tamoio, ondas curtas. Assim começou este programa, no dia 6 de janeiro de 1943. Tem tempo, hein, meu amigo? É. Aí ao fundo ainda o Chris Follow, com Dick Hector Smith. Rapaz, tem um... Tem a guitarra nervosa aqui, ó. O cara manda também, né? Manda pra caramba. Rapaz, o Chris Follow, ó, tem coisas assim que... É, talvez a filosofia paraibana possa explicar. Ou a paquistanesa, sei lá, alguma coisa assim... bastante distante do nosso conhecimento. Porque, por exemplo, o Chris Follow, ele poderia ser o que o Mick Jagger é hoje, o Robert Plant. Ele é da mesma safra, da mesma geração, da mesma... o mesmo ambiente, o mesmo tudo. Só que os caras conseguiram e ele não conseguiu. Sei lá, você pode comparar com um jogador de futebol, o nego não fala? É verdade. Que tantos talentos ficaram no meio do caminho por várias razões, né? É. O Chris Follow, você tá tão empolgado com ele, mas ele não deve nada a nenhum desses cantores... ingleses surgidos ali no meados dos anos 60. Nenhum, Robert Plant, qualquer um. Olha só, o teste da promoção válida acabou na primeira hora, tá? Renatinha já... Geral ligou, todo já entregou ali os pontos. No final do programa a gente dá o nome do valete e da princesinha que vão aparecer aqui um belo dia, né? Pergunta, Renata, se foram boas as participações, assim, as ideias. O quê, Renan? Falou que sim, falou que... O cara fica se mostrando... E, Demi, a Renatinha não pode fazer esse negócio que ela tá fazendo aqui, não, cara. Receber os galanteios... É que ela tá esperando o Nandão, receber os galanteios e ficar dando mole, depois... Cruza ela tá esperando o Nandão, é o Nandão. E depois cruza as pernas. Esse ainda é o Dick Hector Smith. Cadê o disco do cara, rapaz? Mudou, hein? Yeah. celulares e câmeras no portão, aguardando conectados pela próxima invasão, ou procurando desesperados em folhetos a tal promoção que vai financiar a felicidade em 12 vezes no cartão. Tudo é feito pra você dançar, e o pior é que você dança. Tudo é feito pra você dançar, e o pior é que você dança. Ronca, ronca. Mudos ensinam outros modos, monitores mostram novo órgão. Dispositivos anti-realidade dopando uma massa apática. As notícias são fabricadas, o terrorismo é patrocinado. E a revista Caras ainda não visitou a casa do caralho. Tudo é feito pra você dançar, e o pior é que você dança. Tudo é feito pra você dançar, e o pior é que você dança. A Bíblia é o social da mais perigosa dançar, do nacional. O pior é que você dança. Um 24 horas, um dia vai chover na palma, na palma, na palma da mão. Dançar, um dia vai chover na palma, na palma, na palma, na palma. Tenha a mente aberta, liberta, e pelo menos tente desconfiar todas essas informações que já desconfiar. O capitalismo avançando para coisas piores do que ele mesmo era. Então a gente vê um capitalismo avançando para a água, a gente vê um capitalismo cada vez mais militarizado, e a gente vê um mundo onde a terceira pessoa mais rica, a primeira pessoa mais rica do mundo é o Bill Gates, que domina software, a terceira é o Rupert Murdoch, que é dono de uma empresa chamada News Corp, que é a principal defensora da guerra na mídia, Fox News America, que é uma rede americana, The Sun, que é um tabloide de inglês, e o New York Post, que é um tabloide norte-americano, Roberto Marinho, sócio do Roberto Marinho, defende a guerra todo dia. A gente tem o quarto homem mais rico do mundo, que é o Silvio Berlusconi, que domina todas as TVs da Itália. Todas as privadas, porque ele é dono, e as estatais, porque ele é primeiro-ministro. Então é uma ditadura. I am the master. knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I sent my case off from a Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do what every common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, I that's what I could do. Pet Shop Boys, né? É. Total, né? Aí o Pulp, num remix de Common People. Nós mostramos há umas semanas atrás a versão original dessa música, um hino absoluto na Grã-Bretanha. E algumas pessoas quiseram ouvir mais coisas do Pulp, eu me lembrei, pô, tem um remix da música que vale a pena mostrar, né? Quem tava dormindo essa hora levantou, tá tomando uma cervejinha. É de quando? Essa versão. Mas logo no início do programa eu anunciei nossa catequese em cima de Elvis Costello, Declan McManus. E anunciei as participações dele no programa de hoje. A primeira com a guitarra de Mick Jones, na música Big Tears, que pertence a uma coletânea do Elvis Costello chamada Taking Liberties. E logo depois, é um disco espetacular do Costello, bastante antigo, chamado Trust. A música intitula-se From a Whisper to a Scream. Uma música espetacular que eu tenho a impressão que, lamentavelmente, já não consta do set que o Costello faz nos últimos muitos anos, né? Quem sabe ele até faz essa surpresa pra gente e manda From a Whisper to a Scream, que conta com a participação do Glenn Tilbrook, vocalista do Squeeze. Então, primeiro, Big Tears, com Mick Jones na guitarra. Elvis Costello com Glenn Tilbrook, From a Whisper to a Scream. E antes, Elvis Costello com a guitarra principal de Mick Jones, na música Big Tears. Rapaz, mas tem uma sequência brasa total aqui que eu não anunciei, né? Nós mostramos o Guts com Sorria Você, que é a demo, fica sendo a demo do programa de hoje. Logo depois nós ouvimos o tema que abre o filme Laranja Mecânica, a trilha do Laranja Mecânica, filme espetacular. Aliás, falar em Laranja Mecânica, eu comentei semana passada a nova Mojo, que vem com Led Zeppelin na capa, e hoje nós mostramos o Led Zeppelin aqui, com Bug with Stu, que quando eu tava saindo de casa, tocou o telefone, era meu amigo, irmão, brother total, Genserico de Brasília. Ele falou, pô, Maurício, Genserico viu 5 vezes o Clash no Venue, maluco. Em 1981, o Clash tocou 5 vezes no Venue. Ele viu os cinco shows do Clash. Aí ele me ligou, porra, caramba, vi um negócio do Led Zeppelin agora na televisão, fiquei com uma saudade fodida da gente, não sei o que, rapaz. Porra, toca o Led Zeppelin hoje no programa. Eu falei, pô, Serico, você pedir pra tocar Led Zeppelin, eu posso fazer um programa inteiro só tocando Led Zeppelin. Então, relembrando o início do programa, Boogie with Stu foi para o Genserico. Então, lembrando que a Mojo, que está nas principais bancas do Rio de Janeiro, tem uma mega entrevista com Led Zeppelin, totalmente focada no John Bonham, o baterista, que a gente tá dando de cara com 25 anos da subida dele, falando, né, que o cara bebeu 350 mil vodkas, foi dormir e empacotou. Com mais que ele fosse muito grande e resistente, baterista Led Zeppelin, Flórida, né, mano? O cara embarcou por tanto beber vodka. E o John Bonham, numa determinada fase do Led Zeppelin, se vestia a caráter como aqueles personagens do Laranja Mecânica. Aquele chapeuzinho típico inglês, né? Camisa branca. Ele era fissurado nessa estética Stanley Kubrick. Elvis Costello ao fundo. Deixa eu botar a música que abre esse disco. Olha só que coisa de doido, cara. Vem cá, o Deminho. Fala aí. Ai, ai. Quantos minutos a gente ainda tem de programa, cara? Tem 21 coisa, minutos. Tem coisa pra Meirelles, a gente tocou muita música, a gente vai partir pra 20ª música do programa. Pô, que bom bater recorde hoje de novo. Periga, a gente vai invadir um horáriozinho bom, aqui dá, do Nandão, né? A partir de 2 horas da manhã, Nandão, novo símbolo sexual da Rádio Cidade, assumindo o horário aqui da Radio City, né? Mas vem cá, por falar em moças, cara, o que você acha do nome Natália, cara? Acho muito bom, muito bonito. Bonito? E sexy. É mesmo? É, eu acho. Vê se ele não fica mais bonito assim, ó. Baby, won't you walk with me? Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrado. Toda a comunidade pobre da Zona Sul. Dediquei, como deveria, o Led Zeppelin ao meu super amigo Gensirico, que frequenta habitualmente a Boca do Jacaré, lá em Brasília, o campo do Brasiliense, né? Desorientação total. Estou dedicando essa sonoridade ao fundo para outro amigo meu de muitos anos, Serginho Vasconcelos, que aniversaria amanhã. Já estamos no dia 11, né? Então, o Serginho, como eu disse no início do programa, era um dos pilares da Rádio Fluminense e corria para cima e para baixo com os discos dessa banda, The Residents. Uma banda para lá de despirocada, uma banda que nunca apareceu. Isso não é, né, brincadeira, não é marketing, não. Eles nunca deram uma entrevista, nunca apareceram, nunca foram fotografados, nunca participaram de uma... De um bate-coxa. Ah, vamos lançar lá a nova camiseta do Demi, vamos lá tomar um birinate. Uhul, maluco! Nunca foram, nunca. Mas como é que ele... Lançaram tão nativo até hoje esse disco. Ah. Esse aqui é o fundo. Chama-se Meet the Residents. Foi lançado em 1974. Tocava na Fluminense direto? Direto não, tocava nos programas de Serginho. Uhum. Quando ele ia no radiola que eu fazia, ele levava, tocava. Então, esse disco foi lançado em 1974, chamado Meet the Residents, uma sacanagem em cima do Meet the Beatles. Eles pegaram a capa dos Beatles, fizeram uma despirocação em cima, deformaram as caras dos Beatles, foram ameaçados de processo pela Capitol, o selo dos Beatles, o disco foi retirado do mercado. Sabe quantas edições desse Meet the Residents vendeu quando foi lançado, assim, no primeiro mês? Sabe quanto? Quanto? 50. É mesmo? Ou seja, eles não tinham nenhum tipo de marketing na época, né? E eles chamam-se The Residents por uma história muito engraçada, muito curiosa e absolutamente única. Como eles sempre fugiram da publicidade, como eles sempre fugiram de aparecer de qualquer forma no mercado fonográfico, a primeira tentativa deles de entrar no mercado para criar essa imagem, eles mandaram uma fita anônima para Warner, a gravadora Warner. A Warner recebeu aquela trozobada, que não entenderam, Paul Newman, e retornaram para o endereço deles com um envelope à fita escrito o seguinte: aos cuidados dos residentes. Eles não tinham nome. Aos cuidados dos residentes. E os residentes... Aí ficou. Passou o nome da banda, passou a ser, a partir dali, The Residents. Estão nativos até hoje, acabaram de lançar um disco, eu não acompanho há algum tempo a história do Residents, mas basta entrar no On Music Guide e tem uma quantidade de discos. Então eles sempre foram ligados a essa sonoridade avant-garde, jazz, Sun Ra, Captain Beefheart. Eles recriam, a primeira música que nós mostramos aqui é uma música muito conhecida da Nancy Sinatra, só que eles botam a coisa de cabeça para baixo. Tem música de James Brown, eles pegam as coisas e realmente esgarçam e fazem uma versão absolutamente única, né? Então, The Residents, em homenagem ao nosso ídolo, Serginho Vascão Celos. Por falar em momento áureo do programa da gente, in your hand. Essa gravação aconteceu em Edimburgo, em 1966, Bob Dylan com The Band e o Garth Hudson, o organista do band, completamente descaralhated, né, meu amigo? Totalmente Zozó de Lapeta. Essa é a trilha do filme do Scorsese. Vou botar aqui Desolation Row pra criar um clima bacana. Ele que narra no filme, né? Meu amigo, minha amiga Seva, fonte de inspiração do programa aqui, correspondente do Ronquinho, onde quer que ela vá, ela manda notícias, né? Conseguiu o DVD e eu tive o prazer orgasmático de ver apenas um disco, que é muito grande, são dois CDs, né? Dois DVDs. Eu vi o primeiro e o inacreditável do Scorsese é que ele conseguiu fazer esse mega documentário se baseando única e exclusivamente em 4 anos da vida do Bob Dylan como músico. A coisa só vai até 66, vai de 62 a 66. E esse, o primeiro DVD que eu assisti é o Bob Dylan falando, coisa que eu nunca vi, rindo, que eu nunca vi, disposto a contar coisas absurdas que eu nunca vi. Ou seja, a gente sempre comenta aqui, né? Daqui a 450 mil anos, quando alguma civilização altamente desenvolvida, nós já não estivermos mais aqui, né? A gente foi uma visão mística que passou. Aquela bodega, aquele negocinho que existia lá, tinha um negócio de música que eles faziam lá, né? Fazia um barulho. Tá de rock, fazia um barulhinho, não fazia um barulhinho lá. Quem é que fazia ali? Quem? É o cara. Vamos falar no Bob Dylan. Não vamos falar em ninguém mais. Não tem quem falar, meu amigo. Não tem quem falar, a não ser nele. Então, como o Bob Dylan nunca havia colocado algum tipo de manifestação própria, como está no filme do Scorsese, esse DVD é um inventário da música do planeta, porque ele conta tudo. Todas as influências, o trabalho de recuperação de imagens de pessoas, de músicos que foram influentes nele, como que ele chegou a criar um estilo, como ele foi recebido pelos músicos como Woody Guthrie, como Pete Seeger, com músicos Muddy Waters, né? Essa galera que pessoal do blues, como que ele aquele início dos anos 60, né, em Nova York, quando ele chegou lá, ele conseguiu se relacionar com Allen Ginsberg, com as cabeças que mudaram o planeta, né? Ele foi uma delas, né? Enfim. Divisor de água. Exatamente. Então, o DVD é acompanhado desse CD duplo, com 20 e tantas músicas, 99% inéditas, gravações inéditas, faixas takes diferentes das gravações originais, muita gravação ao vivo como essa de Edimburgo que nós ouvimos, enfim, uma coisa de maluco. Vai a Oscar, não é não? Hein? Vai a Oscar. De documentário? É. Não sei. Bob Dylan, Scorsese, um material de tanta qualidade, pode ser, né? E já tá rolando um zoom, zoom, zoom, que o Bob Dylan vem ao Brasil pela quarta vez agora em 2006. Show principal abrindo? Meu amigo, abrindo pra quem? Não, ele abriu na última vez. Abriu o João Stones ali. O João Stones quer ficar, quer que a gente abra pra você? Não, eu tô afim de abrir logo, eu vou comer uma pizza ali na Guanabara, depois vou tomar um somebody love ali na Mauá, não sei o que. Não. Né, o Bob Dylan já veio 3 vezes, ele abriu pros Stones na Apoteose, tocou no Imperato e tocou na Apoteose. Apoteose abriram os portões para as pessoas entrarem, para não ser uma cena muito lamentável. Então, tá rolando o zoom zoom que ele vem em 2006. Ele tá em excursão agora. Exatamente agora ele tá em turnê. E aí, pensando nisso, pensando no que o pessoal da Casa da Matriz fez com o Pixies, ou fez agora com o Weezer, não sei o que, o bar, eu vou até solicitar a eles, ao Zé, ao Gordinho, ao Tito, essa rapaziada que circula por lá, algumas informações básicas de como a gente pode fazer alguma coisa parecida sem sair do Rio. Ou seja, o Bob Dylan vai tocar sei lá onde, a gente passa o dia inteiro enfurnado dentro de um lugar, pode ser até a Casa da Matriz, ou um restaurante, ou qualquer espaço queira abrir as suas portas para um monte de desorientado, ficar ouvindo Bob Dylan, vendo o que existe Bob Dylan em DVD, em vídeo, caralho, A4, e depois saem todos os carrinhos, as vans, as bicicletas, os patinetes, todo mundo desorientado total pro show. Tá nessa? Tô nessa. Vai nessa? Toma. Vamos começar. Fechado, bate aí. Vamos abrir inscrições então, né? Pelo site? Vamos. Abre aí, dá qual é o endereço da internet? www.radiocidade.fm. Se você já quer garantir logo o seu assento num ônibus 73, que vai ser alugado, é o ônibus que leva a Força Jovem do Vasco pra São Paulo, Tomatira. É um ônibus totalmente aclimatado pra esse tipo de aviãozinho. Então mande sua mensagem pela internet que nós já vamos começar a fazer a lista, né? Os assentos. Desde já, desde não já. Não? É. Bom, cara, um ano que acabou. 2006 é amanhã. É. Não é não? E foi um bom ano, né? Foi, excelente. Foi bom. Muito bom. É uma maravilha. Musicalmente, olha isso. É, foi bom, foi bom, foi bom. Falei de um ano de subida de John Peel, né? E tem tempo que eu tô vacilando aqui com as sessões gravadas no programa dele, né? Queridíssimo amigo Billy Bragg com a música Love Gets Dangerous, gravado no programa de John Peel em 1983. E na edição do programa de hoje nós mostramos várias músicas muito longas, né? Assim, música de 7 minutos. É, De La Soul foi longo, Bob Dylan longo, Pulp longo. É, Television Friction, muito longo também. E nós vamos partir, Demi, para a 23ª música do programa de hoje. É um recorde. Que loucura, vamos invadir o horário do Nandão? Vamos invadir, vamos lá. 2:09 no Rio de Janeiro. Oh, Nandão. Meu horário é agora. Que parilha. Mas, evidente, falando do ano que tá acabando, evidentemente que o ano foi maravilhoso, não, né? Vai ser, vai ter Claro Que É Rock agora. Não, Claro Que É Rock não vale porra nenhuma. O bom da parada, Claro Que É Rock. Claro Que É Rock, não vale nada, é bacana. Mas o fundamental pra gente foi a gente ter mantido o programa durante um ano aqui. É essa que é a situação, meu amigo. E tocando o que a gente toca, né? E tendo a Rádio Cidade como parceira nessa desorientação. É verdade. Porque se não fosse, Emelinha Borma não, acabou, chega. Não vai tocar mais. E Dela Soco chega aqui, não. Porra, não. Essa, mas o homem lá é fã. Essa é uma vitória nossa, do público que participa, que manda carta, que telefona, que participa pela internet, né? Essa é a nossa vitória. E evidentemente que, porra, nós não somos absolutamente nada, nós somos um grãozinho de areia no universo. Mas essa situação toda, dessas bandas estarem vindo aqui, por mais que a situação econômica facilite pelo dólar tá baixo, não sei o que, mas isso é conforme eu falei no programa passado. A morte da Emilinha deveria ser reverenciada por todas as moças que hoje fazem rock and roll ou trabalham com música. Porque ela lá embaixo, há tantas décadas atrás, ela ralou feito uma desesperada, mano. A situação era dura feito um coco. Entendendo? E hoje tem um monte de gente entrando na selva de pirulito na boca. Né? Então essa situação que hoje a gente vive no Brasil de prosperidade musical, de coisas que a gente gosta, também são guardadas as devidas proporções ao trabalho de uma porrada de gente que tem aí. Do Edinho, da Casa da Matriz, do Teatro Odisseia, do Circo Voador, evidentemente da Rádio Cidade, né? De coisas que de repente o Fantástico, por mais que seja um programa completamente deslocado de tudo que a gente pode esperar, mas se ouve musicalmente um monte de coisa legal tocando no Fantástico, por conta das pessoas que trabalham no Fantástico. Há 5, 10 anos atrás eu tinha Boco Moco lá pra sonorizar com aquele pastel do saxofone aqui. Fala aí, aquele mocorongo. Kennedy. Kennedy. Ah, é verdade. E hoje é Mia que sonoriza, por conta do Zaca Camargo, por conta do álbum, uma porrada de gente. Então, a coisa vai, não cresce de repente, né, cara? Você tava contando a história lá da Operação Mó. Cresceu de repente quando você encontrou? O quê? A história da praça? Não cresceu de repente, né? Não, leva não, um tempo. É verdade. Né? Uhum. É a história do gramado mesmo. Pode atacar aqui? Pode atacar, manda ver. incrível, maravilhoso de B.B. King interpretando Steve Wonder. Eu vou lançar mais um quadro aqui. Posso lançar? Lança. Home Cover. Opa! Mas eu não vou seguir tua onda não, cara. Na boa. Negócio de cover é bacana, mas não dá pra fazer quadro. Mas não. É o cover. É maravilhoso, mas cada cover no prato devido, né? Ó, vamos aos nomes dos fofos aqui que faturaram, né? O direito de assistir o programa ao vivo aqui. A Renatinha anotou tudo direitinho, vai entrar em contato com a rapaziada. A moça é a Beta Arruda e o mancebo, o Marcelo Almeida. Beta Arruda e Marcelo Almeida. De repente eles saem namorando aqui, beijo na boca, né? Você sabe que o Ronca Ronca une as pessoas, né? Programa do amor, né? Lógico. Orienta desorientando e junta muitas pessoas. Bom, mais uma página virada então, né? Quer que eu passe rápido o cardápio pro programa de hoje? Sim, sim. É bom, é bom. Bom lembrar também que no site da Rádio Cidade, quanto no site do Ronca Ronca, amanhã a lista das músicas que nós mostramos, né? Certamente. Amanhã já tá lá? Com certeza. Eu sou o primeiro aí. Com certeza algumas músicas que nós mostramos não foram anunciadas. Nós abrimos com Della Soul, com a Chaka Khan, maravilhosa. Ouvimos o Radiohead num remix com o pessoal do Uncle Planet Telex. Ouvimos o Led Zeppelin com Bugle with Stu, Tassiana, me abraço forte, bom isso, hein? The Maytones com Money Warriors. A rapaziada nervosa da Austrália, The Sinking Citizenship. Television com duas músicas. Billie Holiday de arrebentar a chapeleta. Squirrel Nut Zippers. Big Hextall com Chris Follow. Sir Douglas Quintet, não tinha anunciado aqui. She's About a Mover. Outro que eu anunciei, um compacto 45 rotações, funk sinistro. Getting the Corners com The TSU Tornadoes. Guts com Sorria Você. Elvis Costello com duas músicas. Bob Dylan, Ballad of a Thin Man. Van Morrison, Natalia. Billy Bragg, Love Gets Dangerous. The Residents, Boots. Pope com remix de Come On People. O tema que abre a trilha sonora de Laranja Mecânica, Husker Du, espetacular com Green Eyes. Enfim, mais ou menos porra aí, né? Amanhã a lista tá no site. O que é? Mixada? Meu Deus. Desorientation, né? Obrigado pela participação. Não deixe de se comunicar através do site www.radiocidade.fm. Beijinhos, papai. Segunda-feira a gente volta. Tchau. Falou. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade.